o som nascer dentro de mim. Percebi que não demora a passar. Choro que eu enalteci, não era tudo que eu pensava ser. Não perdi tempo, ganhei na experiência de acordar feliz. Sua obra, eu quero você, você.